Aproveita que hoje estamos fazendo de graça, né? Todo dia é ruim. Hoje é de brinde. Tá? Vamos começar. Como você gosta de vídeo, só um quadradinho, um bagulho só um lado, um quadradinho, um quadradinho. E aí, Gabi, primeira vez que vem só um? Minha amiga falou. Boníssima. Eu entrava no objetivo assim, né? Eu faço mal de graça para dentro, não. Não faço. Começou o trabalho. Thank you. Tem marido que vai lá no salão também. Mulher não fica sem, gente, a maioria das mulheres não fica sem unção. É raro. As mulheres vão vir na porta de improviso, elas vão fazer. Ah, eu tenho que, gente, eu tenho que fazer qualquer uma mexinha na cama. Tem que fazer alguma coisa. Jogar uma pozinha no rosto. Alguma coisa que você tem que fazer. Mexer com a cara. Né, só. Thank you. E tem umas clientes lá no salão que são amores de. É uma coisa de amor, né? Tem uns que é folgado. Tem uns que é chato. Tem uns que é chato. Não é chato. Não é chato. Aí chega assim e fala comigo assim: Roberto, o que você tá fazendo? Você tá fazendo depois de mim? Aí eu. Ah, eu vou atender uma cliente. Aí você não tem que ter de 20 minutos, de 15 minutinhos pra fazer meu sobrancelho, não? Aí eu. Ah, bem. Agora eu só tenho 10 reais. Eu estava fazendo uma carne cozidinha com batata. Aí quando eu estava tocando, tomar um banho na casa dos clientes vazados. Entendeu? Aí meu marido falava assim que ia trabalhar, né? Vou trabalhar. Aí ela só ficou tudo pra ele. Agora já cresceu, não sabe fazer nada. Entendeu? Não é isso, gente. Eu sou igual tanto de escalinha. Thank you. Cheese! Obrigada.